pagode começa assim, mano. Vamos chegar. Eu pisei na folha seca, vi fazer chuá, chuá. Eu também pisei na folha seca, vi fazer chuá, chuá. Chuá, chuá, chuá, chuá. Chuá, chuá. Chuá, chuá. Chuá, chuá. Juro por Deus que não minto com sinceridade. Eu vou lhe contar por quê. Eu pisei na folha seca, vi fazer chuá, chuá. Eu pisei na folha seca, vi fazer chuá, chuá. Chuá, chuá. Chuá, chuá. Chuá, chuá. Chuá, chuá. Chuá, chuá. Bem cansado de pagode, me mandei pro Ceará, mas eu fui passear. Fui passear no norte, gostei muito, tive sorte. Conheci o Ceará, meu Ceará. Encontrei uma cearense que gostou de mim. Tenha paciência, com cearense eu não quero nada, porque Ceará botou Santo Antônio na jangada. É Ceará. Ceará botou Santo Antônio na jangada. Amigo, se for a Recife, me traga um rifle de barro amarelo. Também me traga uma caixa de bala que dê no calibre do meu parabelo. Se você for na Bahia, me traga uma caixa de bala dundum. Eu preciso munição pra botar no oitão e pegar um por um, mas eu fui passear. Fui passear no norte, gostei muito, tive sorte. Conheci o Ceará, o meu Ceará. Me encontrei uma cearense que gostou de mim. Tenha paciência, com cearense eu não quero nada, porque Ceará botou Santo Antônio na jangada. Ceará botou. Ela me pediu para eu não ir lá, lá, lá, lá, dizendo se eu abandonasse a serrinha, ela jamais seria minha. Então eu resolvi a ficar pra não ver a minha baianinha chorar. Pra não ver a minha baianinha chorar. Seu Chico Bento, bota a camisa pra dentro. Quem mandou foi o sargento do primeiro batalhão. Houve uma blitz no morro do juramento. Foi tremendo, bu, bu, bu, foi tremenda a confusão. E eu tô de ronda na esquina, cacetete de borracha não pode faltar. Eu dou em cima, dou no meio, dou embaixo. Quem mandou foi o sargento da polícia militar. Mas serei teu ioiô, serei teu ioiô. Tu serás minha iaiá. A vida feliz bem longe daqui iremos provar. Só tem duas coisas que podem pedir. Você a sorrir me perguntará, meu bem, que será? Olha, eu que bem sei, te responderei. A sombra da inveja, meu bem, vou brilhar. Olha, eu que bem sei, te responderei. A sombra da inveja, meu bem, vou brilhar. Teu olhar tá me dizendo, você quer me namorar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Pra morar, vem! Vem, menina moça, vem, menina moça, vem, menina moça, um carrão pra passear. Vem, menina moça, vem, menina moça, vem, menina moça, pro cacique desfilar, vem! Vem, menina moça, vem, menina moça, vem, menina moça, vou te dar muito carinho, mil beijinhos vou te dar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar. Todo mundo vai dançar. Vem, menina moça, vem, menina moça, vira presidente. Vem, menina moça, meu bandeira eu vou tocar. Vem, menina moça, vem, menina moça, vem, menina moça, e o dia eu vou sambar. Vem, menina moça, vem, menina é moça, é com você o pianista. Love. cantar. Quantas letras?